Roma 76, autorizado a linha de Lopes no 0 vento 1, 140 graus 09. Bom, 1973. Controle Salvador, bom dia, gol 1973 passando 1300 Israel. Gol 1973, bom dia, contato radar, sua para o nível 360, voa Leda. 360, voa Leda, o gol 1973. Bom, então. E aí, se confirma por quantas milhas? 20 milhas na proa 215 aproximadamente. Gente, reporte e reprondo líder. Importante, voo 1173. Voo 1173 após desvios, voo e bridge, reporte na proa de bridge. Ok, após desvios, varemos bridge e apoiaremos a exposição. Voo 1173. 3, confirme na Fred Street. Alverno 3351, Alverno 3351. controle Salvador, bom dia ao trip 5557. Trip 5557, bom contato radar, vou para o nível 360, vou em letra. 360 na Pro de letra, trip 5557. Controle 1198, obrigado, senhor. Bom trabalho, até a próxima. Gol 1961. Gol 1961, bom dia, contato radar, sigo para o nível 360, vai pegar ela. Para o 360, gol 1961. Ah, direto lenda, 1961? Autorizado. Obrigado. Sete, chame Recife 9251, alterno na 3395. 3395. Igual. no 1161, semi Recife no 251, alterno no 3395. 251, 1395, bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente.